Abra comigo a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus para esta manhã, irmãos. Quero agradecer aos irmãos que estavam orando. Sexta-feira fui com Rafael ministrar em Brasília. E foi um tempo tão precioso de Deus. Estava lá também o Azaf. O Azaf ministrou na quinta, na sexta. Ministrou junto comigo lá na sexta de noite. E ele ministrou um culto, eu estava com ele no culto no Ministério da Defesa. Tinha falado com os irmãos aqui e foi uma experiência tão interessante. Porque Deus, eu tinha saído com ele para caminhar e passamos do lado do Palácio do Governo. E veio no meu espírito uma convicção, era uma palavra do Senhor. Os profetas sempre andaram influenciando os reis. Ali do lado, ministrando. Veio isso no meu espírito. E na hora eu nem falei nada com ele. Mas quando foi, se não me engano, à tarde ou no outro dia, foi à tarde, ele recebeu 4 telefonemas no celular dele. Mesmo número. E aí ele resolveu ligar para saber quem era, de onde era. E era um irmão que, na verdade, atenderam do gabinete do ministro da defesa, no telefone particular do ministro da defesa, e ele falou assim, mas eu não sei, alguém me ligou daí, a pessoa disse, não, aqui ninguém ligou, por isso não sei. E aí veio lá um assessor e pegou o telefone e disse, não, fui eu que liguei, eu sou assessor do ministro da defesa e queria falar com o irmão, porque nós vamos ter um culto sexta-feira, e nós gostaríamos de ver se o irmão podia participar. Ele disse, não, eu vou estar aí, sexta-feira. E ele disse, eu estou aqui na casa do Sóstenes. Ele disse, eu estou tentando falar com o Sóstenes. Porque ele tinha me convidado para ir ministrar na igreja dele. Eu não pude, foi o Ismael no meu lugar. E ele estava querendo falar comigo. Pois eu estou aqui na casa dele. E ele está indo comigo também sexta-feira. E tivemos o culto lá no Ministério da Defesa. Tivemos ter ali uns 80 irmãos, vieram de outros ministérios também. E ali o Senhor me mostrou uma coisa que mexeu tanto comigo, irmão. O Senhor me falou sobre a menininha hebreia na casa de Naamã. E eu compartilhei aquilo com os irmãos, falei com eles, olha, as estratégias de Deus sempre são coisas simples. Nunca é uma coisa assim bombástica, na mídia, uma coisa assim estupenda aos olhos dos homens. Sempre são coisas pequenininhas. Era uma menininha hebreia, escrava, trabalhando no Ministério da Defesa da Síria. Ela trabalhava no Ministério da Defesa, porque o general Naamã era o chefe dos exércitos da Síria, conhecido pelas guerras, pelas vitórias, e tinha lá uma menininha simples que um dia teve coragem e falou para ele, olha general, lá na minha terra, terra de Israel, há um Deus que pode curar o senhor, há um Deus, se o senhor for lá e falar com o profeta, você vai ver que Deus vai transformar a sua vida. E o general foi e se submeteu a toda aquela história que conhecemos, 7 mergulhos no Rio Jordão, ficou curado da lepra. E Deus me deu aquela palavra enquanto entrava ali. Falei assim, irmãos, nós estamos aqui, ninguém nem imaginava, ninguém planejou, ninguém mandou um ofício para o Ministério da Fazenda, ninguém quis fazer uma audiência, ninguém, nada, nenhuma coisa assim da politicagem, dos programas, coisa simples, que talvez a gente nem desse tanta importância se fosse seguir nosso próprio entendimento. Estamos aqui num culto, num dos palácios dessa nação, prédio do ministério, pregando, cantando, adorando ao Senhor. E o Senhor foi me levando a mostrar a eles também como que eles, assessores, tinha lá alguns oficiais de altas patentes, tinha alguns office boys simples, como Deus colocou tanto o mais graduado quanto o funcionário mais simples como alguém do reino dele para profetizar nesse lugar. E foi um tempo tão precioso de Deus. As coisas de Deus são coisas simples, irmão. Se a gente corre atrás das coisas grandes, das grandes realizações, a gente acaba se embaraçando e caminhando uma trilha errada. As coisas de Deus são coisas pequenas e simples. E se a gente der valor a elas, Deus as transforma em ações poderosas no mundo espiritual. Nesta manhã, nós vamos compartilhar algo que é prioridade. Está aí nesta série Prioridades. E diz respeito a por que vamos caminhar na escola de discípulos neste semestre.